garota, se eu te pagar Robux, tu me manda fotinha do teu pé. Se eu te pagar um passo no Fire, tu me manda fotinha do teu pé. Se eu jogar lozinho junto com você, tu me manda fotinha do teu pé. E eu assisto Yoyimi com você, tu me manda fotinha do teu pé. Se eu prometer encontrar você, tu me manda fotinha do teu pé. Eu não sei mais o que pedir, se não for fotinha do teu pé. Eu vou morrer se não tiver fotinha do teu pé. Fortinha do pé.